nova era começou. E hoje trazemos até você. Algo novo, moderno. E tudo isso em uma forma luxuosa. Aqui está o luxuoso Tamadala, o peixão da Amazônia. Sua diversão começa agora. E o Iago vai mandar essa sequência pra galera. Aqui entra com a tema da ponta. Nosso CD ao vivo, diferente. Como é que é? Wasting all my time since I was wrong to live a life all on my own. I believe that maybe one day, maybe some way. Meu irmão, meu grande vereador Fábio também. Rafson da Havaí, loja Havaí Surf Style, a nova onda em vigia. É desse jeito. Mix. Se não para, é uma história que se complicou. Eu sei bem o porquê. Fala, meu vereador Júnior do Peixe. Exagero divulgações, obrigado Carlito e o meu grande parceiro Alex, e todo mundo aqui. Eles estão no Tamadá. Fala, meu parceiro Dal, Gilmarley, o neto da Miss, o assessor do vereador Júnior do Peixe. Essa galera super gente boa. Yeah! Antônio, próximo sábado em Santo Antônio do Tauá. E domingo tem a volta do Peixão no Água Cristalina. Ei, meu irmão, segura as emoções. Foi por você que eu me apaixonei. O quê? Perdidamente, enlouquecida, você me deixou. Eu não consigo me controlar. Te vejo. Meu grande parceiro DJ Ronald, essa primeiríssima dama. Um abraço do Iago, tá aqui no Peixão. Eu não esqueço. Você me tem em suas mãos. O jeito que você me toca. Fala no meio de importância. Ninguém jamais fará igual. GR da Barbearia Tribal. Patrocinador do Iago B. Sou toda tua e só você me dá prazer. Chico doido, vem logo pra mim. Chico doido, estou pronta pra ti. Em Bragança, eu quero te sentir. Chico doido, meu amor não tem fim. Vai, Alex. Me apaixonei, eu sei. E agora não volto atrás. Comigo, Júnior. Alô, Júnior. O teu jeito de ser me enlouqueceu de ver. O Márcio mal falado, alô Márcio! Tudo que eu mais preciso é te conquistar. Bora, meu parceiro, dá! Te confessei, amor, que você me fez sentir. Amigo Adson e Adora, Rafaela Cardoso, tá todo mundo! Família lindo, sempre no... Pra matar, pra matar, pra matar. Já me marcou o teu sorriso e o teu olhar. Live. O que eu mais preciso é te conquistar. Chicoia do grau, ela chicoia! Tá aqui, tio Marley também, tá todo mundo agora. Isso não pode existir. Quando lembro com o Renatinho do bar. Bar do Mondelli. Agora o Hudson do Metal também. Só gente boa. De uma vez, Osvaldo. O amor que sinto é imenso e verdadeiro. Só dessa vez, pense em mim. Paulo das empresas. Pense, verás, não acabará. Tenho certeza que teus olhos falam pra mim. Meus pensamentos não dependem de minha amiga Maria, corpo. Tamo junto. Só dessa vez, pense em... Alô, Janaína! Pense, verás, não acabará. Ei, amor! Oi, meu amor! Essa é a realidade. Tanto tempo se vai. Fica! Fica comigo agora. Jamais me siga, vou embora. Pois eu necessito dos teus carinhos. Você é tudo que preciso, te peço. Fica sem medo e tenta. Mesmo que o mundo seja contra. Deixa a aparência, isso não faz sentido. Escute o que tenho aqui dentro. Estou segurando o batidão, que eu vou chamar aqui o moleque que é meu considerado, meu parceiro. E ó, tem total apoio do Iago Mix. É o DJ que arrebenta e vigia em toda a região e faz parte da empresa. Alô, Paulinho Boy! Chegamos, Iago! E a gente vai detonando pra moçada. Hoje nosso peixão na Amazônia, pai! Já só avisando toda a moçada que sabadão! Rapaz, vamos montar diretamente no Tauá, cara. Vai ser lá no Premier, pai. Acento lá. Bora, Iago, bora pra cima, bora pra cima. Bora, maninho. Que a gente vai liberando pra moçada dançar bem coladinho assim, ó. Assim, Iago. Toma! Top som vai tocar seu coração. Tainara Dias, o Márcio, eles são seguidores do... Vai tocar seu coração. O Peixão. Valeu, Paulinho Boy! Banda da Maria Elzinha. Ei, Hugo! Você chegou em minha vida, entrou no coração. Uma batida quente, cheia de muita emoção. Tudo que eu queria agora... Lembra o Jumigo Branco do Remédio! Para Branco! Renatinho! Ele que eu vou. O Márcio Mafalado, o Valme das Trinca. Lá de Santa Isabel. Os caras que gostam de matar. Ele disse que me amava. Paulo Tio Marley. E nunca me deixaria. Eu tão boba acreditava. O Gabriel é só mentira. Você mentiu, meu amor. Meu parceiro Juan. Mas não me machucou. Não vou ficar te esperando. Porque já tenho outro amor. Meu parceiro Túlio. Os teus beijos. O Túlio do Tamatá. Pode crer. Os meus sonhos que eu só vejo. Eclipse ou fenômeno. Você não me merecia. Tampouco o meu amor. Didi Maldini Eduardo. Meu coração. Meia das marcantes. Eclipse ou fenômeno. Olha meu parceiro Alan Matheus. Cadê amor? É Alan. Didi Maldini. E também daí com a gente o Gabriel, desde ontem, nativo, meu irmão. Eclipse ou fenômeno, estou gamada de amor, Didi Naldinho e Eduardo, estou gamada de amor. Vai! Quero mais a emoção, a flor da terra. Eu tão boba acreditava. Seu amor. Fala meu parceiro Alex, alô Samine. Você mentiu, meu amor. Seguidores oficiais. Mas não me machucou. Vou falar em oficiais, as oficiais estão aí, meu irmão. Sempre no feijão. DJ Iago Mix é quem vai tocar. Se você nada marcou. Meu amigo Carlinho, a Jéssica, a Samiri, o Alex, meu amor. Essa galera sempre no nosso aquário, meu irmão. O Márcio mal falado. Um abraço do Iago. Tamatá Live, traduzindo suas emoções em vibrações sonoras. Com esse controle na minha mão, mudando de canal, não passa nada legal, não sei o que fazer. Estou sem você. Entro na internet pra saber como você está. Me disseram que está bem, mas sabemos que é mentira. Ser ruim. Estamos separados, afinal notícia ruim, espalha logo. Comigo Arthur, a Thaís, o Igor Animal. E o DJ Gabriel, que detou me perlê. Eu sei que tem alguém torcendo por nós. Eu espero que chegue um dia. Andrei do Pá, do Pá. Esperar. Professor Ronald, obrigado, Silvio do Gol Guadalho. Uma agonia, precisamos voltar. Chegue um dia. Alô, Nando. Chega junto com a Morena aí, Nando. A saudade é uma agonia. Precisamos voltar. Precisamos voltar. O Wallace gosta dessa vinheta aqui, ó. Iago. Ei, Wallace. Ser o Edson e adora. De boa, de boa. Minha, no jardim de amor, pra gente cuidar. Vem, neném, que eu quero só você e mais Meu nego Neto da Biz, o sabe do gol quadrado. É nóis! Dizendo amém. Hugo e o tio Marley. Junto misturado. Ele agora é peixão, Hugo, não tem jeito. Para com a tua onda. Cabeça feia. Andei bem feio. Quando me lembro de alguém, só da você. Será que vai ter alô dele hoje, hein? Você já beijou. Eu só beijei quem amei. Mas se juntar quem beijei, não dá você. O que é que você tem, hein, que os outros não têm? Matar Live. Sabe, beijo bom seu. Um abraço bom seu. Live, live. Agora é live. Pra matar live. Banda Capricho. Capricho. Eu sou Ronald de Educação Física, já por aqui. Alô, Ronald! Tem brinquedo espalhado pela casa toda. As paredes rabiscadas com os giz de cera. Mudou de tal maneira. Nossa vida já não é a mesma. A gente já não dorme mais a noite inteira. Na mesa tem dois copos e uma mamadeira. O que era que você ia falar, Alex? O que era? Nossa vida já não é a mesma. Tem um pinguinho de gente correndo na sala. Da Matá Live. Com o sorriso banguelo. Bora, rua! Quem nunca sonhou ter isso na vida? Ser herói de alguém, ou melhor ainda, ter do lado a Mulher Maravilha. Você sabe, né? Sabe aquele amor que se multiplica? Quem nunca sonhou ter isso na vida? Ser herói de alguém, ou melhor ainda, ter do lado a Mulher Maravilha. Era a pérola negra que vocês queriam. Tá por aí, maninho. Tem um pinguinho de gente correndo na sala. Ei, ei. Beleza, e agora? Tô aqui do meu lado, do meu maninho aqui, ó. O meu parceiro, Neto da Moto. Já tá por aqui, o Neto da Bicho, moleque. Por aqui, moto, isso. Faz parte, né, Iago? Isso. Tá por aqui também o meu parceiro, tio Marley. Galera de Tracuateu, meu irmão, tão de parabéns. Festaço maravilhoso! meu parceiro K, toda a produção informa aí o nosso beijão, o Wallace. Ah, os DJs também por aqui com a gente, né? Obrigado de coração mesmo, Netinho. Bora, Iago, bora detonar a galera que dançou assim, papo furado. Detona aí! Ei, Edson, não para de dançar não, Edson! Volte pra mim, por favor, eu estou te esperando. Não importa, eu sou mesmo assim. Mas, por favor, volte pra mim. E aí, maninho? Meu amor, sem você eu não vivo um segundo. Nesse instante, tá liberado 24 pra ti. Não posso. Iago, tá bem com a gente, Iago? Meu parceiro Alex, sempre, sempre seguindo o nosso beijão. Rompendo fronteiras, mas chega, né, Alex? Um abraço pra você e a primeira dama por aqui com a gente, pelo beijão da Amazônia. Alex, um abraço, meu parceiro. Tô no ladinho também do meu parceiro Neto aqui, o homem que faz parte da nossa produção do beijão da Amazônia. Bora tocar, bora detonar, garoto! Ei, Neto! Parece até que vocês dois estão tendo um caso, né? Estão namorando? Cada um com seu macho, né? De me olhar nos olhos, me despertando em sonhos. Família, ela gosta. E aí, Alex? O Alex, ele é peixão, meu irmão. Consegui tocar meu corpo. É peixão no coração. Tá matar lives. Família, ela o quê? Tá matar. Sonhando. Alô, Jéssica. Tá matar. Ela sabe me prender como ninguém. É por isso que o Tamaté é diferenciado. É um som que toca todos os ritmos. Toca de tudo! De tudo! De tudo! Vai, beijão! Uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Ela é demais. Quando beija minha boca e se entrega inteira. Meu Deus, ela é. Ao vivo! Tá matar live! Próximo sábado em Santo Antônio do Tauá! E domingo no Água Cristalina! É, meu peixão, é nóis! Eu fiz de tudo para não te perder. Olha, meu parceiro Osmar, o rei do caramelo! Eu fiz de tudo. Tamo junto! Para não. DJ Topo! Um abraço, brother! Mas. Renatinho! Foi de outro qualquer. Teu ideal. De amargura a chorar, uma sequência de saudade, minha dor tocada pelo DJ Iago. O Iago B. Iago. nem demora. É preciso. O cara tá sofrendo de amor, pô. Olha aí, Alex. Olha a felicidade dele. Não me mate assim de pena. É tão bom a gente ver uma pessoa feliz, né? Deixa a cena pra que eu possa caminhar. Bora, Gabriel! Eu vou levar por esta vida fora a dor de ter que te deixar agora. Mas volta um dia na alegria plena. Só sofre de amor quem não tem dinheiro pra comprar cachaça. O Neto do Abismo, era Neto. Que eu pude deixar que você fosse. E Alex, tu já tá porra, né, Alex? Já saiu derrubando até tudo aqui, pô. Esqueça tudo que aconteceu. Você é mim, eu sou teu. Você não pode negar. Não! Não pode. Tudo terminar assim. Pois você deixou mais. Conseguir apagar. Por isso chega de esperar. Já não dá mais pra suportar. E aí, meu parceiro Adson! Tanto amor em mim. Tanta. Alô, bora! Sabe. Comigo, Júnior! Tudo pra mim. Bora, Júnior! Se você sair da minha vida, fique certa, vai ser o meu fim. Ah! Eu fecho os olhos e minha mente desenha você. Tá pros ouvidos, mas consigo escutar sua voz. Só de pensar que nunca mais eu vou te ver. Dói, dói. Um tabatá diferente. Que mulher é esse tão cruel que a gente vive? A covardia superando a pureza. O inimigo usa forças que oprime. Oprime. Fala, Paulinho! Ser o Hugo. Mais de boa. Olha, Yuri. Vai na paz e vou ficar com Deus. Meu parceiro Rui. Eu vou te encontrar. O Rui do Peixão. Quero chegar. Quero chegar. Ele sabe que eu tô falando de qualidade. Para Rui. Agora vai, vai. Mas ela veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa pirula aí. Mas peraí, mas peraí, você não paga as minhas contas, já não é da sua conta. O que é que eu tô fazendo aqui? Mas mesmo assim, Neto Barro, vou te explicar. E o nome? O nome dela é Rebeca. Eu encontrei ela. Alô, tio Marlon! Fala, meu parceiro, o Neto da Bis! Alô, GR da Barbearia Tribal! Sábado no Espaço Premier, lá no Tauá. Domingo, Água Cristalina. A Dora e o Edson não vão faltar de jeito nenhum, meu irmão. Sentiu minha falta e já ligou preocupado. É que agora eu só penso em você. Não é que eu esteja apaixonada. Eu tô falando sério. Eu não quero ninguém, mas se você quiser, eu quero. Canta! Dormi de continha, nem pisar em festa. Deus me livre, mas quem me dera. Posta foto juntos, o som tá de já era. Deus me livre, mas quem me dera. Eu se você vier, meu coração te espera. Olha meu parceiro Paulo das empresas. Eu tô com pressa. Tá aí com a gente, meu parceiro Theo, Robson, toda a galera. Espera. Um abraço. Mas é Felipe, fenomenal. Esse dentinho, eu brinquei. Equipe RCM, produzindo com qualidade em Água Branca, Piauí. E não tô me reconhecendo. E tô em casa em pleno feriado. Falta em janeiro, preocupado. Retorno, me abandona, não! Pra Matar Live. Agradecendo de todo o coração a todas as equipes, as pessoas que vieram curtir o Festival de Verão e a toda a organização desse super evento. E a nossa Polícia Militar fazendo a segurança de todos. Obrigado! E vem dançando, vem dançando, vem, e vem, e vem, e vem, e três, e dois, e um. Frescura, né? O Juan do Peixão. Ô, luxuoso. Peixão da Amazônia. Às 4 horas, 7 horas, ela só no Jerecá. Essa menina só queria jerecar e não me deixar. Valeu, tio Marley! Sábado do Tauá, meu irmão! Jerecar, é nóis! E vai, e vem! Seja bem-vindo! E vai, e vem, e vem, e vai! Essa noite promete, eu não vou ficar só. A noite vai ser boa, que tudo vai rolar. No rola papo é claro que elas vão estar. Fechou na Pororoca e no Calamaçu. O brega corre solto no Brasil de norte a sul. Na madrugada rolando um brega, Tupinambá, pop, som e rubi a tocar. E o Peixão a tocar. Olha, a gente vai esperando o Círio de Vigia. Tá confirmado, viu? É o Círio de Vigia, Tamatá e Búfalo do Marajó. Lá no Dois Corações, de um lado peixe e outro búfalo. O curral e o aquário. Essa é loucura. Garotas de programa locomotiva, agito no pompilho, artistas no xodó. Essa noite promete, eu não vou ficar só. A noite vai ser boa, que tudo vai rolar. No rola papo é claro que elas vão estar. Tem show na Pororoca e no Calamazu. O brega corre solto no Brasil de norte a sul. Na madrugada rolando um brega, Tupinambá, pop, som e rubi a tocar. Tá rolando um brega, Ela acabou. Só que tudo acabou. É melhor desistir de mim. Cansei de sofrer. Quero um companheiro que me leve, que me dê amor. Você saberá. Seus amigos me falam. Vê se me deixa em paz. Vou sofrer, vou chorar. Beija-flor e você é a minha rosa. Eu sinto seu perfume, vou para essa aqui eu só lembro lá do Butiquim, jardim, lá em Belém do Pará. Rosa, adoro sua cor, vivo para te amar. A chuva cai. Tempo de quarta absoluta com o Pop Som. O Águia da Amazônia. Era desse jeito. Vai, a noite vem. Butiquim. Com carinho você vem sussurrar. Vai beijando, beija, beija, beija minha boca. Beba a porção do meu amor. Beija, beija, beija minha boca. Beba a porção do meu amor. Beija, beija, beija minha boca. Beba a porção do meu amor. Beija, beija, beija minha boca. Beba a porção do meu amor. Beija, beija. Me beija. Beija ela, Alex. Na boca, na boca. A boca. É na boca, porra. Eu sou o beija-flor e você é a minha rosa. Eu sinto seu perfume, vou para ti. Wallace! De todo o jardim, você é a mais charmosa. Adoro sua cor, vivo para te amar. A chuva cai e molha sua pele. Para de som! Para te enxugar. Vamos tudo junto, hein? A noite vem nascendo e com carinho você vem sussurrar. Reta final! Sabe o que é nós, né? Já derrubou tudo aqui. É nóis, brother. Coisa louca, tua boca. Meu amigo Dal, tá aí também. Aproveita para beijar. Para beijar. É o instinto. Catita. Abre e fecha, não se cansa de me excitar. Quando o som de sua voz. Carlito. Até o vento se. E a Jéssica. Conquisto pequena, média ou grande. Boca minha, boca tua. Boca que fala, boca que beija. Boca que sente o prazer da vida. Boca que fala, boca que beija. Boca que sente o prazer da vida. Sonha. Você nunca leva a sério. Eu também já não espero muita coisa de nós dois. Eu já sei que não te quero. Seu amor não é sincero. Vou tocar mais cinco. A gente vai finalizando aqui o Festival de Verão 2019. Agradecendo a todos vocês. 2020 que nos aguarde. Obrigado, gente. Eu já sei que não te quero. Seu amor. tu viaja, né? Bora, Dora. Como é que é? Fiquei só. Estamos juntos sempre, meu brother. No peito dó, sempre te amei demais. Até quando esse louco amor vai? Bora, Carlita, Mané. Mais atenção. Até quando eu vou? Alguém acorda o Ivan, pelo amor de Deus. Pra não mais sofrer. Até quando esse louco amor vai ter? Mais atenção. Até quando eu vou ter? Obrigado por acreditar e confiar na empresa da Matá. Afinal de contas, foram dois dias de muita alegria, dois dias de muita diversão, tanto aqui na sede como lá no balneário. A nossa equipe sempre dando o seu melhor. Valeu! Obrigado! Sábado, nosso encontro é em Santo Antônio do Tauá. E domingo do Água Cristalina. Tinha